O trânsito de Foz do Iguaçu fez mais uma vítima, desta vez um mototaxista de 61 anos. Ele ficou ferido ao colidir a CG-150 Titã que pilotava contra a lateral de uma azeira, no cruzamento da rua Mato Grosso com rua Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado no fim da manhã de ontem e tumultuou o trânsito. A vítima, identificada como Edson Ribeiro, de 61 anos, teve contusões e escoriações e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal sem risco de morte. Guardas municipais que passavam pelo local auxiliaram a vítima e orientaram o trânsito até a chegada da equipe do Pelotão de Trânsito do 14º BPM, o Guatamotran. Os veículos, ambos com placas de Foz do Iguaçu, ficaram no local à disposição das autoridades até a conclusão dos trabalhos de levantamento. Segundo o que informou o motorista do azeira, ele seguia em sua mão preferencial quando houve a colisão lateral promovida pela motocicleta que avançou sem se dar conta do risco. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.